amante. Você é a pessoa mais querida nesta vida passageira. Amante, você é a mulher que eu sonhei ter para mim a vida inteira. Amante, você se entregou de corpo e alma, eu me dei inteiro pra você. Você foi o meu cobertor de inverno, a água cristalina que eu bebi, o ar que eu precisava pra viver. Você é o amor que eu descobri. Eu sei, foi uma barra pra você, porém o seu amor foi bem maior, que conseguiu num tapa derrubar o muro que existia entre nós. Ah,